Apocalipse de Jesus para Apocalipse de Jesus segundo São João. São João, porque o Apocalipse não é de João, é do Cristo. Sem menoscabar João, que é tão fácil de entender, meu Deus, a mensagem do Apocalipse é de João, ele é só intermediário. Diz que é por intermédio dele que veio. Eu prefiro uma revelação de Jesus do que de João, porque Jesus é o mestre. Jesus disse, quando alguém falou mestre, ele disse, dizei o bem, porque realmente eu sou mestre. Não chameis a mais ninguém de mestre, porque mestre só há um, e é ele Jesus. Não pode o discípulo ser maior do que seu mestre. Então João não pode ser maior que Jesus. Porque Jesus passaria a ser discípulo de João. É um grande espírito João Evangelista. É a reencarnação de Daniel, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Daí a semelhança nos textos do livro de Daniel com o texto do Apocalipse. Mas o Apocalipse é mais profundo na revelação final. Pois ele voltou como Francisco de Assis. Por isso que ele teve aquela visão. Ele se viu tirando Jesus da cruz, com Maria Santíssima perto. Claro que tinha que ver. Era o João Evangelista. Deus envia os flagelos. Capítulo 15, versículos 5 a 8. E depois destas coisas, olhei, e abriu-se no céu o templo do tabernáculo do testemunho, e os sete anjos que traziam os sete flagelos saíram do templo, vestidos de linho puro, resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O templo se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os sete flagelos dos sete anjos. Vocês viram que Deus só nos envia as punições que construímos para nós depois de nos fortalecer a alma. Não deixar a bandeira cair, não é, Tácito? Como você disse antes. Uma passagem aqui muito importante. Já fiz um comentário sobre ela um dia desses. Como diz o versículo 1 deste capítulo 15, vi no céu outro sinal grande e admirável, sete anjos que tinham os sete últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. A cólera de Deus vai se consumar, então é dose para elefante. Nós vimos em outra passagem anterior do texto sagrado, bíblico, profético, que a humanidade vai ter que sorver o vinho da fúria divina sem mistura. Quer dizer, não misturou água como faziam os antigos, né? Mas esse vinho é muito forte, deixa eu botar aí água para melhorar isso aí. Não, vem sem mistura. Então é uma coisa séria. E vocês veem aqui que é, no versículo 8º. O templo se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os sete flagelos dos sete anjos. Que coisa terrível, ninguém vai poder entrar no santuário. O santuário é templo. Viu, Ângela, que coisa terrível? É agora que temos que nos fortalecer. Virá uma época, e próxima vem, e não será dada a colher de chá a quem quer que seja. O irmão Zaru, na chave 20, da mensagem de Jesus para os sobreviventes, que fiz publicar no livro de Deus, no primeiro volume de O Brasil e o Apocalipse, na revista Jesus Está Chegando, e no jornal da LBV, publicamos aí a toda parte, diz aqui nesse trecho. Eu vou ler o parágrafo todo, é página 265. Segundo parágrafo, coluna à direita. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Isso é uma passagem do Velho Testamento. Quem anuncia essa passagem que se dará na hora do Armagedom é o anjo Gabriel. Veja, Gabriel é uma espécie assim de proclamador das coisas. Apareceu a Daniel, fez essas revelações. Apareceu a Maria Santíssima e anunciou Jesus. Repreendeu José, que pensava que Maria o teria traído, aquela coisa toda. Mas agora vamos ao tal parágrafo, porque começa assim. Ele se levantará exatamente no tempo do fim. Se eu não lesse o parágrafo anterior, alguns não saberiam de quem se tratasse. Bem que eu já expliquei outras vezes. Miguel se levantará exatamente no tempo do fim, ou fim dos tempos, quando terá cumprimento a maior profecia sobre o assunto, a do próprio Jesus, no 24º capítulo do seu Evangelho, segundo São Mateus. E o período em questão corresponde à 70ª semana de Daniel. Depois de enumerar todos os sinais dos tempos, Jesus se detém na abominação da desolação. Versículo 15. Mas, nesta volta cíclica da história, a abominação máxima é do anticristo. O homem da iniquidade, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, a ponto de se sentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então vocês entendem por que, que nessa hora terrível que vem sobre a humanidade, o santuário estará fechado. Para não deixar nenhum anticristozinho que ele sentasse no lugar de Deus, como já fez sobejamente. É que a paciência divina esgotou-se. Agora prossegue o irmão Zaruri, esse trecho que eu vou ler tem a ver com isso aqui, ó. O templo se encheu de fumaça, é o versículo 8º do capítulo 15. procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os sete flagelos dos sete anjos. Vamos lá. Mesma página 265 do volume único do Livro de Deus. Esta é a profecia de São Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Combinam perfeitamente as predições do Cristo, do seu profeta e do seu apóstolo. Cessou a pregação do Evangelho. Cessou a advertência do Apocalipse. Cessou a mediação caridosa de Jesus em favor dos homens. A humanidade ficou dividida definitivamente entre o Cristo e o anticristo, entre Deus e Satanás. E também, é claro, entre os profetas do Espírito Santo e os falsos profetas. Está feito! Trava-se a última batalha da história, Armagedom. Quanto a esses flagelos, não os podemos temer. Aliás, a covardia é a morte em vida. Êxodo, capítulo 19, versículo 4. Dizendo que não devemos ter medo de nada. Porque, olha, o que Deus está dizendo ao povo, no caso, o povo hebreu, que era monoteísta naquele tempo. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, que eram os poderosos que fizeram dos hebreus escravos, né? Como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Prosseguindo agora, outros versículos, quinto, sexto. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, que tratamos entre nós, né? Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Jesus prestigiava o povo hebreu naquele tempo. Jesus é o Deus do planeta Terra. Eles eram monoteístas, com todos os erros que eles tinham. Eles eram monoteístas, tinham umas certas leis que os outros povos não tinham. Não admitiam a escravidão, como era vista naquele tempo. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz, dizendo: tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse Deus a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa. Olha lá no Apocalipse, um anjo sobre a nuvem, a ceifa e a vindima. Corta com a tua foice aguda, né? E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Isto porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, santifica-o hoje e amanhã, lavem eles os seus vestidos, estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Nós veremos isso agora, né? No terceiro dia Jesus voltará e marcará os limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos que não subais ao monte nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar no monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Quer dizer, viria uma hora. Seria o toque daquela buzina, aquele clarim. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo e lavaram os seus vestidos. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia e não chegueis a mulher alguma. Quer dizer, não tenhais relacionamento sexual nesse momento. E não há mal no sexo. Deus criou o sexo. O homem, sim, é que criou a aberração sexual. Aí é o perigo. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e o seu fumo subiu como o fumo de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o som da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em alta voz. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Disse o Senhor a Moisés: desce, protesta ao povo que não trespasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Deus não se lance sobre eles. Então disse Moisés a Deus: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: marca termos ao monte, santifica-o, não passai daqui, ó povo, para não avacalhar com a coisa, não quebrar o elã. E disse-lhe Deus: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não trespassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhes tudo isto. Aí vem o capítulo 20 do Êxodo, com os 10 mandamentos. Aí vem o Apocalipse aqui. Temos que nos preparar, porque Jesus está soltando as amarras dos quatro anjos. Está no versículo 1 do capítulo 7 do Apocalipse. E depois destas coisas vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. Isso aí, soltar esses ventos é deixar acontecer todas essas revoluções. Por isso é que nesta hora o legionário de Deus deve se lembrar o que se encontra na sexta carta de Jesus, a sexta igreja da Ásia, no Apocalipse, versículos 11 e 12, para que aguentemos o que virá sobre a humanidade com os flagelos. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Versículo 13. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Uma beleza o Apocalipse, não é? Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos nós. Quem não souber Apocalipse e Evangelho, não poderá governar nem as galinhas do seu quintal, disse Zaru. Deus está presente. Para sempre.